CFMC no cinema. In this remote little country village, the mortal remains of a man are laid to rest. Who is it this time, Peter? It's Mr. Spaulding. They found him this morning. Just like the others. Just like the others, he died in the night. Get away! Suddenly, violently, horribly. This is an evil place. Corrupt and evil. Evil, as venomous as a snake, turns the quiet of this village into a writhing hell on earth. Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema. Mais um podcast do grupo Cultura Pop a Rigor. E hoje nós vamos falar de duas versões diferentes, um mesmo filme. Vamos falar de A Serpente, filme da Hammer, de 1966, e vamos falar também de sua versão mais conhecida, Boquinha de Cemitério, de 2007. Estão aqui comigo Adri. Olá. E o Dré. E aí? Todo mundo deve se lembrar, né, do clássico programa feito pelo grupo de humorista Hermes e Renato, chamado Tela Crash, que era exibido pela MTV Brasil, né, nos bons tempos da MTV Brasil. E o programa era aquela clássica ideia, né, de pegar os filmes, reeditar e redublar, né? Sempre, né, gerando grandes clássicos, né? Nós temos aí mesmo o Batman, Feira da Fruta. Então, esse programa, o Tela Crash, era nos mesmos modos e era exibido na televisão, né? Eles pegavam filmes pouco conhecidos, geralmente lançados em DVD da Works, né? E lançava muito filme de arte marcial, muita coisa da Hammer em DVD. E, pô, eu mesmo conheci vários filmes comprando esses DVDzinhos da Works, que geralmente você encontrava ali nas lojas americanas, né, naquele bacião de ofertas. Na época saía por R$ 9,90. Tinha muita coisa boa ali. É, pô. Foi ali que eu consegui Suspiria, Possessão, entre outros. Companhia dos Lobos, do Neil Jordan. Sim, também. Sim. Fenômena, apesar de que Fenômena eu comprei numa banca de jornal, mas ela é da Works também. Sim. Eles deviam ter um contratinho, né? Sim. Quando terminava o programa, nos créditos passava o nome da Works. Aí eles vão lá escolher o filme mais bagaceiro. Alguns nem tanto, né? Alguns nem tanto. Que vai falar hoje, ele não é uma bagaça. Sim. Esse não, mas alguns bastante. Esse que a gente vai falar hoje, ele prova até que se você tiver talento, você pode pegar qualquer filme e colocar um tom cômico. Sim. Porque esse filme aqui, por exemplo, eles nem usam o monstro do filme. Não, é exatamente, né? A sacada é que eles pegam, remontam, criam, né? Criam uma outra história e remontam, né? De tipo, uma coisa, mas realmente eles nem usam, nem fazem a coisa mais óbvia, né? Que é usar o monstro, né? E fazer alguma piada com, né? Com a qualidade do som, qualquer coisa do tipo, né? Que seria a coisa mais óbvia. O filme eu ainda não tinha visto, foi a primeira vez agora que eu assisti. Acho interessante que eu vi que o filme original mesmo, pouca gente viu, que no meu Letterboxd eu fui o primeiro a colocar lá que eu vi o filme dentro, os meus amigos, ou quem eu sigo, coisa né? Ah, sim. É, eu reparei nisso, que eu fui lá agora e só duas pessoas viram. Você e a Adri. Então, Ninguém dos meus amigos tinha visto. a versão do Telecrest é muito mais conhecida, né? A gente mesmo já tinha assistido faz tempo. Esse eu acho até que mais gente teria visto que é da Hammer, né? Mas mesmo assim, realmente é obscuro. É, por ser da Hammer, eu sei que mais gente teria visto, mas é um filme mais obscuro da Hammer. A gente vai falar disso. Mas então, como é que vocês assistiram? Quer dizer, eu e a Adri aqui assistimos da seguinte forma: primeiro revimos o Boquinha de Cemitério e depois fomos ver o filme original. Como é que você assistiu, Dré? Eu fiz a mesma coisa, eu revi o Boquinha de Cemitério, acho que há umas 2 semanas atrás, né, que a gente tinha marcado uma data, né, para gravar. Ah, sim, tivemos um atraso. E aí acabou que o Riptide, né, o A Serpente, eu assisti ontem mesmo, que eu me organizei por conta da gravação e assisti ontem. Legal, né? Você vê o filme todo sério ali, lembrando das cenas do Boquinha. Sim, isso aí foi Ah, interessante entendi. isso, porque como eu tinha acabado de rever o Hermes e Renato, aí vendo o filme agora, todas as cenas eu lembrava, ah, esse foi aquele momento. Aí acabava lembrando da fala, né, do que o personagem tinha falado lá no Boquinha do Cemitério, não teve jeito, né? É sensacional como ele tira o filme do contexto e cria uma trama totalmente nova, uma trama bizarra, mais bizarra que o filme original. Exatamente, ainda mais que, como você estava falando, né, o filme ele tem uma seriedade, né? Ele nem é uma comédia involuntária, nem nada. O filme é, na verdade, Não, sério realmente. Eles que pegaram, reeditaram, mudaram as falas e aí vira um filme de humor com um tema totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que estava ali. bom, mas então a Serpente é uma produção da Hammer de 1966. É aquela produção típica da Hammer, né? Aquele ar gótico, aquele clima gótico. Aquela fotografia, né, bem colorida, né, bem forte, né? É. Um E filme de época. filme de época, mas um filme básico assim da Hammer, não tem assim. Não é assim dos mais inspirados, né, da própria Hammer, mas também, né, longe assim, de ser um filme ruim, sabe? É uma produção mais modesta da Hammer, não tem nenhum dos seus grandes astros, seja Christopher Lee ou Peter Cushing. E esse filme, inclusive, ele foi rodado ao mesmo tempo que outro filme da Hammer, que é o Epidemia de Zumbis, que também é dirigido pelo mesmo diretor. Então, os dois filmes aproveitavam a mesma locação, cenário e alguns atores. Tá fazendo a toque de caixa, vamos fazer dois filmes. Dois filmes ao É, mesmo tempo. a Jacqueline Pisse, que interpreta a Ana, e o Michael Ripley, que interpreta o Tabeneiro, estão nos dois filmes. Bom, aqui agora deixa eu explanar aqui a trama para os nossos ouvintes. Vou na sinopse do Filmou. Vamos ver como é que está a sinopse do Filmou. Quando seu irmão Charles Spalding misteriosamente morre, Harry e sua esposa Valerie decidem se mudar para a pequena casa herdada numa pequena vila. Ao chegarem, são friamente recebidos pelos moradores locais, com a exceção de Tom Bailey, dono do bar da vila que os recebe. Seu estranho vizinho, Dr. Franklin, que mora com sua linda filha Ana, tenta convencê-los a deixar o lugar, mas o casal decide ficar. Quando, juntamente com Tom, Harry descobre que os moradores locais estão sendo mortos por uma espécie de cobra e Ana deixa um bilhete pedindo ajuda ao casal, eles invadem a casa do Dr. Franklin e descobrem a horripilante verdade. Eu estava lendo que essa trama é baseada de forma não creditada em uma obra do Bram Stoker, o mesmo autor do Drácula. Eu tinha dado uma pesquisada e vi isso também no site, né? O Boca do Inferno estava falando isso. E também que também inspirou um outro filme que eu vi aqui de 1900, esse de 1988, chamado A Maldição da Serpente, que é dirigido pelo Ken Russo. Tem até o Hugh Grant num dos papéis. Aí tá aquele filme bem típico da Hammer, né? Ele começa exatamente com o irmão do protagonista, né, sendo vítima de um ataque. Esse começo é até bem legal, que o monstro ainda está nas sombras, você não vê direito, né? Você sabe que foi alguma coisa humanoide, que a cena você percebe isso, que não é uma simples cobra. Aí de resto é aquele começo, bem típico da Rami, né? A gente tem o casal chegando. Aí os moradores da vila que agem de forma estranha. É, tudo bem típico, assim, que você, quem já viu outros filmes da Hammer, sabe como é que é, né? Os protagonistas são extremamente típicos, né? Que é o herói, né? E a esposa, né, boazinha, aí aquele, aí chega num lugar, né, num lugar isolado. E aí as pessoas que moram ali são estranhas, eles não sabem o que está acontecendo e tal. Enfim, e aí tem esse que vai construindo, né, essa coisa do tem algo estranho no lugar, tem esse doutor, né, misterioso, que pode ser vizinho deles, né, que pode ser o vilão, né, etc. Mas aí tem o plot twist e tal. A mocinha sempre loira. Isso aí é bem engraçado, assim, se você prestar atenção nos filmes da Hammer, eles sempre colocam assim a mocinha boazinha, boazinha mesmo, mas sempre loirinha, né? E aí sempre que tem uma morena, ou ela é vilã, ou duvidosa, coisa e tal, ou pelo menos misteriosa. Né? Sim, Sempre verdade. assim. A estética do filme é essa marca da Hammer mesmo, sempre. Eu até esperava que eu fosse ver um filme mais aborrecido, chatinho, assim, pelo que eu vi assim nas cenas do Tela Crash, sabe? Mas até que é um filme que se desenvolve Bacaninha, sem seu saco. Até porque dura só 90 minutos, né? É, ela é bem Saudade de quando curtinha. os filmes duravam só 90 minutos. É, né? Você pega assim. Pô, todos esses filmes assim, que tem uma história, que você pega uma história simples, coisa e tal, não tem necessidade de ser maior que isso, né? Mas hoje em dia você vai ver muito filme que, né, podia ser menor, né? Sendo, ganhando aí 2 horas e meia, 3 horas de filme, sem a menor necessidade. Sim. E não é nada contra filme grande, né? Que coisa. O problema é ser longo sem ter necessidade, né? Sem ter É, nada para exatamente. contar, né? Que é o maior problema dos filmes de hoje, que a maioria é extremamente longo de uma forma desnecessária, sabe? Você vê filme de super-herói com quase 3 horas de duração e na maioria das vezes não se justifica. Ah, você tem a Sim. impressão que não acontece nada, sim, na verdade. Antigamente você tinha basicamente alguns filmes que eram grandes porque estavam contando realmente grandes sagas, né? Aquela história da vida de alguém ou e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer trama aí de aventura, ação, o filme tá durando 2 horas e meia, 3 horas. As músicas estão ficando cada vez mais curtas, né, por causa do TikTok e tal. Sim. Mas infelizmente, com o filme é o contrário, está ficando cada vez maior. O que eu acho interessante porque, na verdade, é menos sessão no cinema, né? Pois é, essa é É. verdade. Porque tem essa questão. Filmes mais curtos dariam mais sessão no cinema, mais dinheiro. Sim. E aí é isso, né? Porque você pega na filme como esse, não, né? Um filme de terror, com uma história lá simples, então eles vão lá e fazem isso, né? É, estabelece ali rapidamente quem estão, né? Começa com mostrando ali o primeiro ataque, né? Mais misterioso, né? Sem revelar a criatura. Aí depois estabelece ali os protagonistas e tal. Aí vem outros ataques e pronto até chegar ali no final e tal, onde é quando a criatura vai ser revelada e tal. Então, assim, tudo bem simples, né? E bem objetivo, né? Não tem muita enrolação mesmo. Não, é. E tem momentos E aí interessantes, como um funciona, né? momento mesmo que o próprio protagonista é atacado. Pô, é que a gente pode, né, falar do plot twist, né? Pô, eu acredito que quem ouve podcast geralmente já viu o filme antes, né? Eu pelo menos tenho esse costume. Ah, também, eu não gosto de ler, nem ler resenha, nem muito menos ouvir podcast de filme que eu não vi ainda, porque eu sei que vai rolar spoiler mesmo, né? Então, bom, mas em todo caso, fique aí avisado que tem spoilers pesados daqui pra frente. É. Sim, né? Porque pô, o plot twist é que aqui a gente tem uma mulher que é verdadeiramente uma cobra, né? Literalmente. É, exatamente uma cópia, que exatamente ele constrói, né, meio que para gerar a dúvida, né, de quem é se tem uma criatura escondida, né, e se é como nas lá desde o primeiro ataque, né, já fica meio visível que é uma cobra humanoide, né, então você já tem essa ideia de que, né, uma daquelas pessoas ali é a cobra, né? Mas aí ele constrói o suspense, vai ficar aquela dúvida: será o doutor? Será aquele cara, né, que trabalha lá com o doutor e tal? E aí acaba que é a filha, né? Que é a cobra mesmo. E muito mais que eles tentem disfarçar isso, a gente Sim. manja desde a primeira aparição dela. Sim, é aquele, mas é o que é bem comum na Hammer também, né? Que é ter ali, eu acredito, mas exatamente por ser tão óbvio, né? O como eles ficam, né, querendo colocar suspeita, né, em cima desses dois personagens, né? O doutor e o funcionário lá dele, que você logo mostra que não é eles, porque é muito óbvio, né? Então já fica logo que essa é a filha mesmo que parece ser vítima, mas, né? Que né, o doutor descobriu uma ordem aí de adoradores de serpente e ia publicar os segredos, né, dessa ordem. Aí a filha é raptada e através de um ritual ela começa, né, a se transformar nessa mulher cobra. Aí o doutor volta com ela para a Inglaterra e vem esse, né, esse mordomo Attila Coro, que na verdade era membro, né, da tal ordem, e ele que está ali controlando a situação, né? O que é interessante que, né, aí na versão do Hermes e Renato, esse personagem, juntamente com o monstro, desaparece. Ele só aparece ali numa ponta. Exatamente. Que é aquilo que a gente estava falando, eles remontam o filme todo, criam uma outra história que não tem nada a ver com o do filme. Isso que é legal, né? Que aí você vai ver assim e eles não usam esse mordomo, não usam o próprio monstro, né? Enfim, para uma produção modesta, é um filme bacana, é um bom entretenimento. O único grande problema do filme mesmo é no final, né? Quando eles resolvem mostrar o monstro, né? Era melhor ter continuado escondendo, né? É. A parte da maquiagem não acho mal, não. E tal, mas, né, o corpo, né, dá para ver, né, que é um vestido e tal. Não, Sim, não. os Podia ter sido. olhinhos também. Os olhos, né, você tá vendo que você podia ter se continuar se escondendo mais, né, como eles fazem no início, funcionaria melhor. Eu teria escondido mais. Tem outras produções que escondem mais os monstros. Tal. Mas a Hammer sempre foi mesmo mais de mostrar mesmo. Você vê assim nos filmes do Drácula mesmo, coisa assim. A Hammer sempre foi mais de mostrar os monstros mesmo. Por mais que use sombras e tal, em algum momento do filme eles revelam demais. E aqui o resultado final não ficou. Do visual não ficou tão legal. É quase. Ficou quase. Quase aqueles tokusatsu dos anos 70 mesmo, tipo Kamen Rider. Poderia, né, ser um monstro da organização Choque, por assim dizer. Ainda bem que pelo menos deixaram para mostrar bem só no final mesmo, né? Só. Sim. Só no final. Que E aí o não final. atrapalhou o clima do ao longo do tempo. E o final é bom. Sim. Bem bom, ó, apesar disso. O filme é bem bacana. Ele digamos que me surpreendeu. Eu esperava. Até porque eu não sou um grande entusiasta das produções da Rami. Eu sei que, né, uma coépoca inspirou vários diretores que eu gosto muito, Mas assim, os filmes em si nunca foram dos meus preferidos. E não curto tanto assim esse horror maniqueísta. É, não. A Hammer, tipo assim, eu acho legal muita coisa assim da parte visual, né? E essa influência gótica, né, que sempre tem nos filmes, mas assim, realmente nunca me conquistou muito, nunca me envolveu muito por causa disso, né? Porque costuma ser muito maniqueísta e pudico também, né? Você vai ver assim, é um terror assim, né? Bem meio pudico e aí bem maniqueísta mesmo. É, né? Contar o pudico é aquela coisa, né? Acho que ainda é anos 60, né? Sim. É coisa. E ali no início dos anos 70, eles Não, mas vão. quando eu falo Ah. pudico, nem é assim por questão de, tipo, ah, não ter nudez ou qualquer coisa do tipo, não. Eu falo, no modo como os personagens se comportam, principalmente os mocinhos e mocinhas, Ah, sim. é sempre aquele, é assim, é o varão e a donzela, sabe? Assim, muito. Tudo Sim. muito casto, né? Sim. É, tanto que eu ia dizer, né, que ali no começo dos anos 70 eles começam, né, a colocar nudez nos filmes e tal. Mas mesmo assim não dá certo, porque continua. Continua maniqueísta, né? Meio conservador, assim. É, Mas aí ali nos anos 70, quando você entra mais naquele período ali que apresenta o Exorcista, o Massacre da Serra Elétrica, então ali, né, vai acabando para Hammer, né? Exatamente, esse horror gótico, maniqueísta, até meio casto aí, né, no caso dos personagens, já não pega mais. Pegando assim do mesmo período, por exemplo, eu diria assim que eu prefiro, por exemplo, os filmes italianos do Mario Bava. Sim. Você pega assim, tem também muita influência gótica, né? Uma coisa, mas não tem esse maniqueísmo, essa coisa assim, casta. Então, não É. tem. São mais O surpreendentes, não. sim. Sim. É, É também isso, uma. né? A Hammer também, como a gente estava falando, né? A Hammer, ela parece uma cartilhazinha, assim, os filmes seguem uma estrutura, né? Se repete bastante, né? Sim. Esse filme aí, né? O A Serpente, o que eu acho que foi ainda. Foi positivo em comparação a outros filmes da Hammer, foi que ele conservou bem, né, durante todo o filme o clima, né, o clima mesmo, né, de algum suspense, né, e dessa atmosfera gótica, porque alguns filmes da Hammer, né, você tinha até de alguma maneira uma se perdiam no tom em alguns momentos. Isso aconteceu em alguns filmes do Drácula, que a gente chegou a ver vários do Christopher Lee, né? E alguns deles você tinha momentos aí virava mais um filme de investigação, outros chegava até a botar lances ali que quebrava o humor para até mesmo um tipo de quebrava o terror até mesmo para um tipo de humor. Ah, sim. E esse filme ele mantém esse clima, né, como outros da Hammer que ainda conseguiam, né, conservar esse clima durante todo o filme, né, que é isso, né? A gente viu vários da Hammer e eu também não sou grande fã da produção. Cultura, né? Vários desses que são clássicos, por exemplo, eu não curti muito. Agora, outros, né, que foram mais interessantes, tipo aquele da Vampira de Krasten mesmo, né? Que inclusive é um dos menos ridículos, né? Que já é de 1970. É, inclusive eu gosto mais desse do que dos Drácula do Christopher Lee. Sim, é. Que ganhou o título de Camila, né? A Vampira de Krasten. Que é de 70 e esse não é tão pudico, conserva esse clima de tudo. Então, tem uns filmes legais, né? Mas eram mais clássicos dela mesmo, não me pegaram. E muitos deles têm... Não, né? Nem para mim, nem conserva, de fato, esse clima de horror a todo momento, né? Esse A Serpente eu ainda achei legal por isso. Eu fui ver achando que era uma comédia involuntária e até por isso, Luiz, o Hermes e Renato tinha pego, mas não. Nesse caso, não. É, eu gosto também que o caso aqui, os personagens aqui, né? A filha, a Anna Franklin, e o pai, né? O Dr. Franklin, não são, né, vilões típicos, né? Não são exatamente vilões, né? São vítimas de uma maldição, na verdade, né? O único vilão, na verdade, aqui é o mordomo, né? O culpado é o mordomo. Sim. já é uma pequena diferença, assim, da maioria dos filmes da Hammer, que geralmente sempre tem, né, a figura do vilão, assim, né, o mordomo também é o vilão, mas também não é um grande vilão, né, tanto que... porque você vai ver, assim, outros filmes da Hammer tem muito isso, né, tipo, o monstro é o mal, né. O próprio Drácula, né? Ele é o Drácula é o Drácula do Christopher Lee, é malvadão mesmo. E outros também, né? A múmia. Você tem muito isso também, assim, a criatura é necessariamente maligna, né? E aqui não é o caso. Aqui a mulher é vítima de uma maldição. Aí ela vira cobra e o bicho pega. Mas então é isso, né? Enfim, concordamos que é um bom filme, né? Melhor do que a gente esperava. Sim, melhor do que esperava. Sim. Mas a versão do Hermes e Renato é ainda melhor, né? Sim, a Louquinha de Cemitério é um filmaço. Ah, sim. É um roteiro, inclusive, inesperado. Sim. Então vamos falar do Boquinha de Cemitério. Ah! Bafo de merda! Seu bafo de merda! Seu boca de lixo! Seu bafo de cocô! Seu bafo de cocô! Tu não é bem-vindo! Você não é bem-vindo! O protagonista é o Bocage. Que começa com ele e a esposa, né, chegando na nova casa, né? E aí eles entram lá, tá tudo zoado, né? E aí ele vai lá no bar reclamar, né? Que ele quer saber quem foi o filho da puta que fez aquela zorra toda. E aí o pessoal, assim, do nada, começa a falar que sai uma fedentina da boca dele, né? Que a boca dele fede, né? Eu tava até mal hálito. É legal, né, que eles usam, né, um negócio que o cara... Né, é legal ter visto, né, o filme original, né, porque eles, pô, usam as cenas lá que o cara chega na cidade, né, e aí tá todo mundo evitando, né, porque todo mundo tem medo, né, e sabe que, né, tá morrendo gente direto lá, e aí tá todo mundo evitando, aí vão embora quando eles chegam. Aí ali eles usam, né, só que aí o pessoal tá indo embora, porque... O cara tem mau hálito. Sim, porque, né, na cena é aquela coisa, típica da Rami, né? Que a pessoa chega num lugar, sabe que tá rolando alguma coisa estranha, aí vai falar com os moradores, mas os moradores têm tudo medo, né? Aí começa a evitar o cara. Tipo, ninguém chega pra pessoa e fala, pô, mas é porque aqui tá rolando umas mortes estranhas e tal, né? As pessoas preferem e tipo, vamos embora, ninguém fala nada. Aí fica aquele clima estranho, mano. É. Aí aqui virou a desculpa, né? É, o lance perfeito para eles dizerem, né, que abandonaram o bar por causa do mau hálito do cara. A explicação por mau hálito do cara, acho É que, uma pô. explicação científica, né? Uma explicação médica. Gente, tem Cara, toda uma estrutura. o Hermes e Renata adoram uma escatologia. Pô, eu já vi muito filme, muito desenho animado ali da Disney com escatologia, mas esse episódio aqui. é uma coisa que, assim, uma das coisas certas na vida é que, pô, um episódio do Telecrest sempre vai ter que ter alguma menção à caganeira, à merda, de alguma forma. E aí, esse aí é perfeito que tudo gira em torno disso, né? O cara não tinha só mau hálito, né? O cara tinha uma bolota de merda na garganta. Uma Pô. bolota jogou na grote. Na crosta. Lembra, pô? Queria até ter anotado todos os adjetivos que eles dão pra boca da cara, né? Toda hora que fala uma coisa, Ah, é bafo de merda, é boca hálito de de leitor. bafo de merda, bafo de lixo. Bafo de caixa de gordura. Aí, né, pô, no filme da Hammer tem aquele coroa, né, que ficava no bar, né, sabia das coisas, né. Aí aqui o Bocage, né, tá passeando de charrete, né, no cavaleiro, aí de repente a gasolina acaba, aí o velho pula em cima dele, né, chamando de bafo de merda. É que o velho não aguenta mais o bafo, né? E aí tá tentando expulsar, né? Os moradores todos, né? Tentando expulsar ele da cidade, que ninguém aguenta o bafo, né? O bafo tá... Aí o velho pula lá e chora, o bafo de merda. Aí, pô, no filme esse velho sabe de alguma coisa, né? E o protagonista leva ele para casa, oferece um jantar, né? Eles conversam, o velho vai embora, mas aqui, né? Aqui o velho aparece na janela. De Mano. madrugada na casa do Boccaccio, sofrendo os efeitos de ter sido exposto ao hálito do Boccaccio. E aí é a primeira vez que aparece, né, o personagem do Dr. Franklin, que seria, né, o médico que foi chamado para tratar do velhote, né? Aí ele chega perguntando se o velhote tem plano de saúde. Aí não tem, né? Aí ele fala que o velho tá fudido, que vai ter que ir para a fila do SUS e que ele só vai atender o velho talvez na autópsia. E aí depois é a primeira aparição da filha do Dr. Franklin, né? A Ana, e aqui aparece do nada, né? Na casa bocage, né, com as flores lá, né, dizendo que vai fazer, sei lá, chá de Ela planta. levou as flores para que, né, para fazer chá e também para a mulher poder beber, né, para aguentar o bafo do outro. Ela fica doidona e aí aguentar o bafo. E aí, como no filme original, convida, né, a esposa e o protagonista para ir lá na casa, né, dela e do Dr. Franklin, aqui para tomar um leite de magnésio. Pô, mas realmente faz sentido porque eu não entendi o vinho turvo que eles estão bebendo no filme. E vinho é aquele que, tudo bem, existe vinho branco, né? Mas é totalmente turvo, tá mais para leite de magnésio mesmo. E então chegamos, né, à melhor cena de boquinha de cemitério, que no filme original, né, a Ana começa, né, a tocar uma música lá e o pai se irrita, né, e começa a quebrar tudo. E aqui no boquinha de cemitério, essa cena ganha, assim, Sim, é bem mais impactante, né? É bem mais impactante, que acontece que o pai, ele gosta de MPB ruim, né? Ele quer que a filha toque uma música do Zóio Vecilo. E aí tá, ela começa de boa lá, né? Os acordes lá, né? Acho que é não sei de qual música do Zóio Vecilo, não sei se Não é sei, eu Homem-Aranha não ou escuto não Jorge sei. Vecino. É, não. Todo esse parece. Mas aí de repente ela começa a mandar um metal. E isso irrita ele, né? Que, Sim. né? Nas próprias palavras dele, ele fala que Iron Maiden não. Aí ele, pô, que pega, né? A citara, né? Que aqui é uma guitarra. E quebra tudo, né? Faz uma quebra-quebra, ela sai correndo da sala. E aí o Boccasio se retira com a esposa. Aí, né, no filme original, nós temos o dono do bar, né? Que se prontifica, né, a desvendar com o protagonista o que acontece, né? Que mostra, né, as marcas, né, dos dentes de Sim, cobra nos cadáveres, né? E aqui é quase a mesma coisa também, né? Aqui o dono do bar, ele também leva o Bocage, né, para casa dele. Só que sim. aqui é para avisar que o problema do Boquinha tá cada vez pior, né? E ele no começo ele fala que ele não tem olfato e não sentir. Mas agora até ele mesmo já está começando a sentir o cheirinho de morte tossicante. O baço pô, estava é cada terrível. vez mais forte, pô, terrível. Até quem não tem olfato estava começando a sentir. O cara do bar realmente, desde o início, ele tenta ajudar, né, o Boccasio, dando lá um gargarejo lá, o bochechão, esse bochechão aqui, 1 litro. Que realmente eu não entendo, também não entendi que bebida é essa que estava servindo lá no filme, cadê um copão cheio? Aí, porque geralmente, né, você vê nos filmes tá servindo uísque, coisa e tal, lá, né, no, naquele copo assim, sempre até abaixo da metade, né? Aí o cara servindo um copão ali no boquinho de cemitério, virou bochecha, pra ver se resolvia, né? Problema. Mas realmente era grave, né? Tava até matando gente, né? Pô, ele mostra o corpo lá, né? Atrás da nuca lá do cadáver pro cara, né? Pro bocage. Aí ele mostra que tem fragmentos de cocôzinho que As parece ser vindo da glote do bocage, que infectou todas as células celulares. que da marca de mordida de cobra, né, do filme vira aí os pedacinhos de cocô que voaram assim nas pessoas. Eu gostei do células celulares, cara, brilhante. Então, aí depois eles vão desovar os corpos lá no cemitério. No final do filme, o próprio Bocage, né, começa a sentir os efeitos. Ele mesmo começa a passar mal. Pô, eles pegam a cena na que o cara foi atacado Que ele foi pela atacado pela mulher cobra, e aí tem a cena que ele tá lá, né, sentindo os efeitos. aí fica lá com as neblinas fazendo que é o bafo pô, tá atacando ele mesmo. É primeiro que ele chega em casa pedindo água sanitária. Pô, se que ele chega em casa, né, depois de ter sido mordido, aí aqui ele chega desesperado pedindo para a esposa arrancar, né, tirar os toletes da glote dele e vai enfiar água sanitária na infecção. Aí de resto, né, aqui temos assim um final meio confuso, né? Porque na verdade no filme original, né, a esposa dele vai à casa do Dr. Franklin e o Bocage está passando mal Na na casa casa dele dele, na casa dele mesmo, né? Ou seja, o protagonista de A Serpente. A esposa dele está na casa do Frank, onde ela vai descobrir toda a verdade, né? Toda a historinha. Ela vai chegar lá, vai encontrar, né, que tem o local lá onde a. Tem todo um local lá onde a mulher pobre é mantida, né? Ela precisa ficar num lugar quente. Então, no porão da casa do doutor tem tipo umas termas, né? É, tem lá uma parada lá com água morna lá, né? Então, como se fosse, águas termais. É, que até fala, né, que por isso que eles se mudaram para lá e tal. E mantém ela aquecida. Tem a briga do Dr. Frank com o mordomo. Tudo começa a pegar fogo. Ela também se transforma em cobra e começa a atacar, que aí atinge o próprio pai. E aí, já no final do Boqueiro Solitário, tudo se passa no mesmo local. Temos o Dr. Franklin, né, que volta a aparecer ali, aí do nada ele também é vítima dos efeitos lá dos gases Do do bafo. Bocage, do bafo do Bocage. E, poxa, no filme original, né, o protagonista se recupera. Aí vai lá para casa do Dr. Frank e, né, retira a esposa de lá, que estava presa lá. Aí aqui, né, do nada, ele mesmo se recupera, né? Estava passando uma coisa, mas ele se recupera, fala para a esposa que está bem, se curou, e acaba, né? Depois temos novamente, eles reprisam, né, a cena do bar, agora de trás para frente. Sim. É, Botardo vai lá cantando falar lá. Que ele vai embora. Ele vai falar que ele vai embora, né? Boquinha de cemitério, embora, vocês venceram. É. Aí os caras estão cantando, celebrando, né? Aí, legal, né, que você vê o tabeneiro limpando as mesas de costas. É sensacional. Sensacional. E aí, ou seja, acaba aí, basicamente, da... Ele não conseguiu que o pessoal aceitasse ele. É muito, muito trágico, na verdade. Não. Aí vai embora do mesmo jeito que chegou. Enfim, assim, né? Depois, então, até para vocês revendo o Boquete de Cemitério, funcionou novamente, assim, vocês riram. Eu sempre vou rir do Bochechão. Sim, continua funcionando. Aqui. Sempre vou rir da bolinha de cocô na croque. É, isso aí é... Não tem como não rir disso. Meu tipo de humor. Sim. Cara, não, porque... Assim... É, não é nem assim, né? Tipo, pô, as piadas, assim, é tipo a forma como eles enfileiram tudo, né? Sim. A interpretação sim. Também, é tudo é, muito tudo engraçado. Junto, né? A junção das cenas do filme com a trama estrapafúrdia, que a gente sabe que não tem nada a ver com a trama original. E aí essas piadas e a interpretação, coisa e tal, eu acho genial, assim. Não só o Théo Lacresse, mas o Hermes e Renato, assim, no geral, era muito bom mesmo. É o nosso Monty Python, assim. Sim, sim. Sim, o Hermes e Renato eu considero meu, tipo, o nosso Monty Python Tupiniquim. É, pô, é, os caras geniais. Assim, tanto em esquetes quanto no Telecrash, cara. Não importa qual é o Telecrash, todos são clássicos, assim, me acabo de rir. Sim. Esse... As Tretas de Hong Kong também é um dos meus favoritos. Capeta em forma de guri, grande traço também. Sim, também. Pô, tem vários outros. Sim, né? O clássico Garra de Baitola também. Pô, também. Garra de Baitola. Edson. Bom. Aí... É, outros muito bons também, Punhos de Merda. Ué, pô, né? Moranguinho Malandro. Moranguinho Malandro, as bombas de Hércules. Breque Sou Foda. Breque Sou Foda também. Ah, é. Memórias de um Ninho Zaloc. Sim. E cada um desses sempre tem umas pérolas. É muito bom. Sim. É, inclusive, é aquilo, né? Porque, né? Como a gente falou, muitos desses filmes são bem obscuros, então nem tudo a gente acha, né? Mas o que a gente foi encontrando, né, desses filmes do Telecrash, a gente vai aos poucos fazendo. Aqui, né? Sim, é. Mas então é isso. O Boquinha de Cemitério continua um clássico. O filme original A Serpente também é um filme bacana. Ah, sim. Vale a pena assistir, vale a pena conhecer. Então vamos nos sentar e ouvir o ótimo som do Jorge Versilo. Ela adora esse cantor. É, eu imagino isso. É sério. Ela ama o som do Jorge Versilo. Não é, Bibiana? Senhor, sua juventude gosta de Iron Maiden? Iron Maiden, não! Tranquilo, tranquilo. Vambora, vambora. CFMC no cinema. Chegando ao fim de mais um CFMC no cinema, estamos quase chegando em outubro e, né, em outubro, já sabem, vamos vir aí com mais um especial de alguma franquia no cinema, uma franquia de horror. Não vou adiantar qual, mas em outubro estaremos de volta com mais um CFMC no cinema, ali bem, ou no dia 31, ou bem próximo ao dia 31. E, minha cara Dri, quem quiser escutar os outros CFMC no cinema, onde eles podem escutar? Bom, o CFMC no cinema, assim como os outros podcasts aqui da casa, né, o CFMC, né, e esse filme vai ter ou já teve, né, você pode encontrar nas principais plataformas aí de podcast, Spotify, Amazon, Apple, né, Google e tal. E, claro, no nosso próprio site, diretamente lá, né, no www.culturapoprigor.com.br. E também, né, não esqueçam aí de seguir a gente nas redes sociais também, né, para acompanhar aí quando saem as coisas novas, podcasts novos, posts novos, vídeos e tal. A gente está no Twitter, no, enquanto o Twitter existir, né, no Blue Sky, na Mastodon, Facebook, Instagram, né, em todo lugar você encontra o Cultura Pop RG. Pô, agora que o Elon Musk tá falando aí no Twitter virar serviço pago, daqui a pouco eu me mando. Será sentado. É, ainda eu pagar para escrever em rede social. Daqui a pouco eu estamos se mandando dessa rede. Vou ajudar ele a ganhar mais dinheiro. É. Pô. Tá maluco pra pagar pra twittar. Não, eu vou pagar pra passar raiva no Twitter, pô. Pagar pra ler que as pessoas lava o frango lá no sanitário. Só encontra no Twitter, eu não vou pagar pra ver. Água sanitária só pra tirar os toletinhos de merda da grota. Exatamente, água sanitária só se você sofrer aí com problema de catotinho na grota, gargarejo com água sanitária logo. Bom, então é isso, vamos encerrando mais esse CFMC no cinema. Quero agradecer a presença de vocês aqui, também aos ouvintes que escutaram, e até o próximo programa. Fui! Valeu! Yeah. CFMC no cinema.